malandro tira onda. Nós comanda na quebrada. Liga o som que não dá nada. É desse jeito, ó, Berlim, eu tô ligado na cena. Com os pirocos novinhos, pode saber que é problema. Vixe, eu lembro quem era, lá nos becos da quebra. De valendo eu no pé, e se pá já tinha barreta. Ouvindo um zap, Tonton Clube, aí parceiro, se liga. Churrasco, cerveja e as mina, isso é que é vida. É nóis que tá, eu sei, a vida é cruel. Tem que correr pra caralho, pra conquistar o papel. Partir pro arrebento, prefira cautela. Liberdade pra sempre, andar livre na favela. Os pique louco que nem eu, e o Adão lembrou bem. Que assisti Speed Race pra Spectrum Man. Mas se enganou, quem achou e nos tirou de otário. Vendo quatro marginal no golzinho quadrado. Mãos pra cima, e salve, nós tamo junto. Os humildes favela contra o resto do mundo. Vagabundo, chega, chega mais WT. Liga Jane Veneno, sem palavras Berlim. Aqui é nós que tá, bem suave nos corre. Pique local sem massagem, vou sair no pinote. Jeito homem, não corre, não passa fome. Geladeira de malandro, tem Yakult, tem Danone. Dá pro seu filho tudo aquilo que não teve um dia. Uma peita e um bermudão, coisa de periferia. No rala ripa, lá na Quinos, noia liga firma. Empenha até bujão e os função na correria. Um quilo, meio quilo, rapidinho liga o patrão. Pagou, tá garantido, nova distribuição. Pique loucão no frevo, cola junto com os irmão. As bandas crescem o zói, quer ser mulher de ladrão. Olha sempre ligeiro, o inimigo é rasteiro. Seu engatilhar já era, vou ter que sentar o dedo. Morre um, nasce dois, eu sei, é sempre assim. Já vi duas PT na cinta de um menorzinho. Sei bem aonde eu piso, também sei o meu destino. Um, dois, um eu assinei, tô no 12, é lucrativo. 3 anos na papuda me fizeram enxergar. Quem nasceu pra bandido, ré bandido morrerá. Nos becos escuridão distribuindo meu produto. Do preto ou do branco, aqui no Gama tem de tudo. Eu, os maloqueiros perversão. Eu, pique louco malucão. Eu, e se os homens embaçar? Não dá nada, molequinho, põe o vinho pra gelar. Eu, e se os playboy vim curtir lombra? Eu, aqui os malandros tira onda. Eu, nós comanda na quebrada. Fique louco, invade a cena, tipo maloqueiro nato. Na quebrada correria, por montes considerado. Mas pela humildade e não pelo que tem. WT moleque doido, não devo nada a ninguém. Aqui, nós que comanda, estrala as caixas, pique louco. Churrasco maloqueiro, um cantinho e chapa o coco. Flashback na vitrola, lembro o tempo das antigas. O som de NWA, ó, isso que é vida. Sou feliz com o que tenho, não quero que é dos outros. Ser pobre não é defeito, sucesso, ouro de tolo. O que eu tenho tá de boa. Minha casa, minha família e os amigos de verdade. A gente sabe em quem confia. Batata, ideia é quente, só quem é que tá ligado. Pique louco da quebrada, já sabe o velho ditado. Olho por olho, dente por dente, bala por bala, pente por pente. Eu, os maloqueiros perversão. Eu, louco malucão. Eu, e se os homens embaçar? Não dá nada, molequinho, põe o vinho pra gelar. Eu, e se os playboy vim curtir lombra? Eu, aqui os malandros tira onda. Eu, nós comanda na quebrada. Eu, liga o som que não dá nada. Pode crer, Berlim, depois a gente vai repetir esse churrasco, hein, véi. E aí, batata, liga nós, é só favela, hein, moleque. Tá ligado, daquele modelo, filho. Valeu, doido. E aí, Berlim, sem xaropar, hein? Aí, Batata, tem que dançar aquele velho break, falou? Falou?